vezes a gente fica sem imaginação, sem nenhum pingo pra criar uma canção. Nessas horas o que você deve fazer? Durma, descanse, até você morrer.